Olá, meus amigos! Bem-vindos a mais uma edição de Old School Cousin. Novamente, eu sou o PA. E eu sou Almir Júnior. Almir Júnior de volta aqui para falar de um assunto muito pessoal. Hoje o assunto é ressuscitando da infância mesmo. Hoje nós vamos tratar aqui o nosso top 10. Né? E nesse top 10 a gente vai falar sobre os filmes de terror que marcaram a sua infância, a nossa infância. Acho que a infância de todo mundo, né? Mas vamos falar de uma forma bem particular nossa. Isso. Os filmes que nos marcaram, com certeza vocês vão teriam uma lista diferente do que a nossa. Mas esses filmes realmente foram os que moldaram o nosso espírito. Que nos tornaram os psicopatas que nós somos hoje. Nos prepararam para esse mundo cruel, esse mundo que está aí para nos castigar. A gente vai castigar o mundo antes. Você castiga muito, amigo? Como assim? Vamos mudar de assunto. Corta. E agora, para iniciar, vamos falar sobre o número 10. Brinquedo Assassino. O grande Chuck. Querido Chuck, né? O filme que fez todas as crianças olharem diferente pra boneca da Xuxa que eles tinham dentro de casa. E acho que é do Fofão. Rapaz, eu tenho certeza. Eu tenho certeza que essas lendas urbanas brasileiras da boneca da Xuxa, do Fofão, que tinha uma faca dentro, você vê? Eu acho que isso tudo começou por causa desse brinquedo assassino, viu? Eu também acho. Ele traumatizou. Eu acho que ele traumatizou mesmo as crianças. Porque, na verdade, foi um filme que ele trouxe uma temática muito diferente. E até então você não tinha como dizer que o brinquedo era uma coisa tão agressiva. O brinquedo sempre foi uma coisa vista como uma coisa que participava da construção de uma personalidade de uma criança, né? E ele veio, esse filme, quando ele foi feito para mostrar assim, que aquele boneco, ele poderia ser algo ruim. Eu acho que grande parte do horror é exatamente isso. É pegar uma coisa que teoricamente é inocente, é uma coisa que é inofensiva, e você dá um aspecto perverso para aquilo. Por isso que tem tantos filmes de terror com crianças, por exemplo. Exato. Em que a criança é assassina ou alguma coisa parecida. Porque é aquela coisa, é a contradição, né? A perversão de algo inocente. De algo inocente. O Brinquedo Assassino só não tá mais bem colocado na nossa lista, porque a própria série, ao longo dos anos, se perdeu muito. Ele seguiu um rumo muito de autoparódia, assim, tipo, eu acho que só prestou mesmo um, dois ou três. Os três primeiros filmes foram os que mais marcaram. Foi. E seguiram uma sequência lógica da história do personagem, que é o Ed Black. Que é a criança, né? É o Ed Black lá. Que ele tá sempre perseguindo pra pegar a alma dele, né? E passar do boneco para o corpo do menino. Segundo a mitologia do Chuck, realmente é a história de um assassino estrangulador que passou a sua alma para um boneco. E esse boneco tinha. Esse personagem, esse assassino, ele tinha conhecido rituais de voodoo e ele tinha que passar a alma do boneco para a primeira criança, para que ele confessou que ele estava vivo, né? Então, assim, a gente não vai se desenvolver aqui nem falar muito sobre a história do próprio filme em si, mas a gente, em resumo, considera esse aqui no nosso top 10, assim, um dos primeiros a serem falados, pela questão também de que até o terceiro filme, como você comentou, realmente ficou muito bom. Só que depois, últimos três, assim, desvirtuaram desvirtuou demais. Desvirtuou muito, né? virou uma comédia de horror. Então, tipo assim, o próprio filme passou a não se levar a sério. Então, exatamente. Realmente perdeu muito o conceito. Mas, assim, não danificou a qualidade do primeiro filme. Se você não viu ainda, te aconselho que veja. Até uma curiosidadezinha do elenco, o ator que interpreta o Chuck, ele hoje em dia ele é mais conhecido porque ele fez O Senhor dos Anéis. É o Brad Dourif. Ele fez O Senhor dos Anéis, ele era aquele. O Língua de Cobra. Que era o servo meio asqueroso do rei. Saruman. Do Saruman, mas antes ele era do rei lá de Rohan. Exatamente. Então foi o papel, assim, eu acho que foi o papel mais famoso que ele fez, tirando o Chuck. O Chuck, né? Porque ele aparece como ator no primeiro filme. Como ator, e depois ele emprestou a voz para o personagem. Que a voz, eu considero a voz do Chuck perfeita. Foi um casamento tão feliz, aquele boneco, com a voz do Brad Dourif, que, rapaz, eu digo assim, é muito marcante o primeiro filme gritando e fazendo aquelas caras e tudo mais. Então, você, aquelas sequências que você vê o Chuck passando, correndo lá atrás, Era muito macabro, você ficava... É sério, isso pra uma criança... Eu acho que gela a espinha, pessoal. Gela a espinha mesmo, é. Pois é. Então esse é o nosso número 10. Agora número vamos 10. Para o número 9. O Ataque dos Vermes Malditos. Esse filme, ele guarda um lugar especial no meu coração. Esse filme, eu considero... Ele é cult. Total, claro, é muito totalmente conceituado. Nem todo mundo gosta desse filme. Mas assim, o primeiro filme, ele é muito marcante. Não, estamos falando exclusivamente do primeiro. Do primeiro, exclusivamente. É, apesar do segundo, e do terceiro, e do quarto, sei lá. É, ficou muito... Já, eles terem seguido... Virtual. Até eles seguiram um rumo diferenciado. Eles não tentaram só imitar o primeiro de outra forma. Eles, por exemplo, no primeiro filme é sobre os vermes que entram na Terra. No segundo já envolve eles adquirindo a capacidade de andar... E eles se localizam através do som, então é uma coisa assim, não, né? Não, é calor. É o calor, sensor de calor. Aí no terceiro, eu acho já que voam, né? Então, tipo assim, mas o primeiro filme, realmente, ele é muito marcante, porque ele tem elementos de comédia também, e a dupla principal, que é o Kevin Bacon e aquele outro ator, que eu não lembro o nome agora, mas eles são muito carismáticos, eles realmente... É interessante ver a interação dos dois. A química dos dois personagens. A química. E foi aquele filme que usou... Aquela coisa do terror, que é o seguinte: às vezes uma boa história não precisa ser muito abrangente nem muito grandiosa. Ela pode ser assim, é como se fosse o menos é mais. Então envolveu uma pequena cidadezinha no meio do deserto. É, um grupo pequeno de pessoas. De cidade, de pessoas que moravam numa pequena comunidade, uhum, que ficaram acuados perante esses monstros que apareceram no subsolo. Agora, assim, interessante esse filme aqui. Não foram atrás de explicar demais como é que eles surgiram. O filme até essas piadas, uma sugestão e tal. Isso, pessoal, às vezes é o seguinte: não é interessante nunca você explicar demais uma coisa. Porque quando você vai explicar demais, a não ser que seja uma coisa assim, realmente muito plausível, você vai simplesmente aceitar como uma coisa correta. E eles. Não adianta. Poderia ter estragado o filme se explicasse. Pois é, e eles seguiram a escola do Spielberg no Tubarão, que é o quê? Eles pegaram aquele negócio que ao longo do começo do filme você só vê algumas sugestões do bicho andando na terra. Exato. Depois aparecem umas cobrinhas pequenas. Meu Deus, que cobras são essas? Não sei o quê. E mais adiante é que você descobre que são uns vermes gigantes mesmo. Né? Que as cobrinhas que apareciam eram tentáculos que saíam da boca dele. E puxava. E puxava. Então o filme está sempre crescendo, está sempre surpreendendo. E até a luta final... É uma luta muito emocionante, assim, o combate verdade, é inteligente, os métodos que eles utilizam para enfrentar as criaturas é as muito criaturas inteligente. São, elas se baseiam pelo som, pela vibração. Né? Pela vibração do som. E interessante que é o seguinte, eles têm que manter um plano para que as criaturas não vão embora, eles têm que aniquilar essas criaturas por eles mesmos, porque senão eles vão acabar por ali mesmo. Ah, é, morre ali. Não tem quem ajude, não. Assim, e o filme é interessante porque ele mistura um pouco de terror, né? E suspense, e também tem uma parte de ação. Então, assim, é muito bem misturado, é muito bem feito, muito bem criado. Então, assim, eu acho que mereceu o nosso destaque aqui no Top 10. Merece, com certeza. E, pessoal, pra quem não assistiu O Ataque dos Vermes Malditos ainda, rapaz, alugue, baixe na internet, assista. É um filme que vale a pena, é divertido demais. É muito divertido. Se foque só em ver o primeiro. É, já, só o primeiro. Já baixa, não precisa ver os outros, não. Agora vamos para o número 8. Uma Noite Alucinante 2. Esse filme, rapaz, esse filme, ele está no meu coração eternamente. Com certeza. Com certeza. Principalmente por causa... Não desmerecendo o aspecto do terror, claro. O aspecto do diretor, porque esse filme, ele é dirigido pelo Sam Raimi, que eventualmente ele se tornou famoso pelo filme da trilogia do Homem-Aranha. A primeira trilogia. A primeira trilogia, né, da década passada. E o Bruce Campbell, que é o personagem principal, que é o Ash, é um dos heróis mais carismáticos. Anti-herói, né? Ele é herói. Anti-herói, ele não é mais herói, carismático do cinema. Ele é um eterno, ele é um eterno companheiro do Sam Raimi, né? Todo filme do Sam Raimi. Em todo filme do Sam Raimi ele aparece de alguma forma. É aquele ator que se gruda com o diretor e tá aí pra você. É pau pra toda obra. Eu tô aqui pois porque daí vier. E é tipo assim, ele se tornou um personagem muito icônico no filme. Icônico no sentido, assim, do cinema cult, né? Porque o terror tem muito do aspecto cult, né? É, exatamente. Agora, ele não segue uma linha, assim, ele não é um filme linear, que segue assim, ah, ele vai acabar com uma coisa muito horrível com ele vai conseguir fugir, enquanto você pensa que vai se dirigir pra essa temática. E na verdade não, ele se transforma. Ele combate aquilo ali de uma forma. Pois é, muito e diferente é... do que você espera. E é muito, muito marcante as cenas de ação e de horror que ele enfrenta. Ele tendo que cortar a própria mão, ele enfrentar a própria mão brigando, ele enfrentar aquela velha debaixo do sótão. E o aspecto, assim, pra mim é o mais marcante, é ele pegar a serra elétrica e colocar no lugar da mão dele, né? Virou uma coisa é muito icônico, clássica, é né? Icônico, é. Do próprio Ash. E A Noite Alucinante tem essa... Os outros filmes da série A Noite Alucinante, porque é A Noite Alucinante 2, mas o primeiro não foi lançado aqui como sendo A Noite Alucinante 1. É. Ele é o Evil Dead, né? É a morte do demônio. É. Esse é o Evil Dead 2, e o terceiro não é chamado de Evil Dead, é Army of Darkness. Que se passa no passado. O primeiro, eu não sei se algumas pessoas sabem, o primeiro filme foi feito pra o diretor conseguir arrecadar dinheiro pra fazer o segundo. É, ele queria fazer aquele filme. É, ele queria fazer desde o início o segundo. Mas ele viu que não ia conseguir por causa do questão do orçamento. Aí ele fez o primeiro filme, que ele não tinha dinheiro nem pra comprar a quantidade de sangue que ele usou. Tanto que tem uma hora, a partir do momento do filme, o sangue não é mais nem vermelho, é sangue azul, preto. É preto, é verde, tem toda a cor. No primeiro, na Morte do Demônio, que é o primeiro. Aí o segundo, ele é basicamente um remake. Porque são a história é muito parecida. É, ele ignora completamente o primeiro. Isso. E ele segue uma própria história. Já o terceiro partiu mais pra comédia. Então, se você esperar um pouco o tom exatamente igual ao segundo, que tem um pouco de comédia, mas não é 100%, você pode ficar um pouco desapontado. Mas agora é interessante pra você falar isso, porque é o seguinte: A Morte do Demônio, hoje, na década atual, nós temos um remake dele. É. Né, que é muito bom. É muito bom. É caprichado, ou seja, mas por mais que o diretor tenha feito uma história para arrecadar dinheiro para fazer o filme que ele queria fazer, pois é. Assim, ele criou uma história muito sólida, amarrada. Foi. Certo? Só que esse e ganhou, remake, décadas depois, uma continuação que é perfeita, muito aterrorizante. Mas não, mas essa versão atual, ela não é exatamente um remake. Ele é meio que um reboot. Ele é tipo assim. Okay, eles pegaram elementos do primeiro, elementos do segundo e criaram uma história meio que original. Exatamente. Envolvendo aquele negócio da menina que tinha dependência química, que tava indo lá para desintoxicar. E envolvendo também essa questão que o livro Necronomicon, nessa versão nova, não é como se fosse a Bíblia dos mortos. Não é. Ela é como se fosse assim, um livro que fala de um ritual de possessão demoníaca. Assim. Exatamente. Então eles tornaram. Eles, em vez de amplificar a história, o atual, eles diminuíram um pouco o tom. Isso. E o diretor fez questão de usar o mínimo de cena com efeito especial possível. Era mais maquiagem, era mais fotografia e tudo mais. Isso é um grande mérito. Eu aplaudo qualquer diretor hoje em dia que dê prioridade a isso. Dê crédito a esse tipo de efeito especial. Dê prioridade a isso. São os efeitos visuais, né? Porque por mais que a gente tenha atingido um nível de efeito especial no computador muito bom, ainda assim dá aquela sensaçãozinha de que não é, você não tá vendo algo verdadeiro. Sangue em computação gráfica é muito mal feito. Nunca vai ser a mesma ainda coisa. Não é. O líquido, por mais que seja bem feito no computador, ele vai ser aquela coisa virtual, né? Você sempre vai perceber. Mas, ok, muito beleza. E agora a gente vai, talvez, para o nosso sétimo tópico. O Exorcista! O Exorcista não tem nada que falar que você não já saiba. Porque provavelmente muitas pessoas ainda hoje evitam assistir esse filme por causa do clima. Eu acho que quem tem coração fraco não assiste o Exorcista. Não deve assistir, não. Por causa do clima, aquela sensação iminente de que tem uma presença maligna ali o tempo todo. E o diretor, ele fez questão de botar cenas. Rapaz, eu não tô lembrado agora, não. Não, mas é aqueles diretores assim que nos anos 80 faziam mais coisa. Ah, tá. Mas não tô lembrando, não. Qualquer coisa depois a gente pesquisa. É, a gente vê. Pode falar. Agora, ele fez questão de fazer o seguinte: de pegar cenas muito sutis. Por exemplo, a mulher tá andando aqui na sala, aí de repente aparece um rosto na parede. Ou então, alguma coisa se move, assim, bem levezinho. Então, esse aspecto sutil, delicado, ele torna a história bem mais densa, porque você fica com aquela sensação de que o tempo todo está algo em volta, algo, né, algo prestes a atacar, prestes a fazer a sua jogada. Uma presença meio sinistra, né? Aquilo que você sente assim, na sua nuca, né? Pois é. Alguma coisa assim respirando próximo a você, você sente aquela presença. O Exorcista ele tem um mérito de ter tido, na verdade, até pela época que foi feito, como se fossem assim, cenas realmente bastante carregadas, né? Não, e pra época. Foi um filme muito criticado. E dito que na época das filmagens, gente morreram nos cenários, porque estava envolvendo uma temática religião e possessão demoníaca. Era uma coisa que na década de final dos anos 70 para 80, que foi essa época do Exorcista, ainda era um tabu, né? Inclusive assim. Não, e o filme abordava temas e abordava. As comunidades religiosas foi muito criticado. Teve gente passando mal. Teve gente passando mal saindo do cinema porque não conseguia assistir o filme. E realmente isso aumentou muito ainda a nossa percepção agora, desse filme. Mas agora sim, pessoal, a gente tem que dar a mão palmatória, porque é o seguinte, a questão técnica do filme que foi feito nessa época, pelos efeitos que foram criados, que são visuais, e pela questão do som que foi colocado no filme, merece sim um aplauso, merece a própria interpretação da Selma Blair, da atriz. Selma Blair, né? Selma Blair, que na verdade ela fez o papel de menina possuída, né? E fez o papel. E tinha uma dublê que fazia papéis. Não, a voz, mas a interpretação era dela. Era dela. Mas tem momentos que, por exemplo, aquela parte que a moça que ela vomita, que ela tá com aquela língua comprida de fora, que ela fica olhando pro padre. Pois pro Jesus. Não é ela ali. É uma moça que foi maquiada com o aspecto do dela, que tinha aquela coisa meio rosto rasgado. Claro, claro. Então, a própria atriz não quis fazer pelo E ela era criança, peso, né? Ela era uma criança. Ela devia ter o quê? 12 anos? Ela era muito 13, nova. 13, 14 anos. Ela era bem nova. Mas realmente, tipo, não tem nada que a gente possa falar sobre esse filme que você não já saiba. E ele é muito icônico também. As cenas, todas as cenas de possessão dela se tornaram padrão no cinema. Hoje em dia, qualquer filme de possessão envolve aspectos bastante semelhantes, porque ele fez escola. Ele foi o pioneiro nessa escola do de falar sobre exorcismo, né? E depois os que vieram, e é só você falar isso, porque, rapaz, eu teve um filme de exorcismo que eu assisti, que após o exorcismo, eu acho que vai ter um dos filmes mais bacanas sobre exorcismo. Bom, é o Exorcismo de Emily Rose. É bom. Que eu considerei muito bom pelo fato de ser de ter a simplicidade que o Exorcista teve. Ele não usou de efeitos pois especiais, é. Apesar de ser muito recente, na década passada, 2000, 2010. Mas eu acho que ele no final me provocou uma sensação de coisa carregada como o Exorcista provocou. Que é no final mesmo do Exorcismo, da própria evolução lá, né, desse filme. Mas agora, no filme do Exorcismo de Emily Rose, que é baseado em história verídica, ele deixa bem claro o seguinte, que não fica definido que o que houve foi um exorcismo mesmo, ou se a menina está enfrentando problemas psicológicos. E o próprio filme fez questão de mostrar isso. Acaba o filme, você não tem certeza absoluta não do que aconteceu. Você pode interpretar de uma forma ou pode interpretar de outra. E essa história, ela é famosa nos Estados Unidos, a história da Emily Rose é uma história verídica, famosa lá. Aconteceu na década de 90, até o próprio Fantástico, né, que é o programa da Globo, falou disso em algum programa passado, mas era que mostraram até cena do exorcismo dela. Todos os filmes de exorcismo, aquele último exorcismo que teve, que também é um filme legal. É engraçado, o último exorcismo teve a partir de 2. Quando é que é o último exorcismo? Não sei. Eu só sei o seguinte, que o primeiro filme, o último exorcismo, ele é muito bom. O problema é o final. O final do filme é muito ruim. Ele estragou nos últimos 2 minutos, ele estragou o filme completamente. Mas como a gente tá falando? A gente tá falando sobre Exorcista pra mostrar como ele fez escola, que esses outros filmes todos pegaram a inspiração do Exorcista. Eu acho que é sempre bom a gente se atentar ao passado um pouco pra dizer o que foi feito no passado pra gente fazer melhor hoje. Será que a gente pode fazer alguma coisa parecida ou então similar, mas mantendo a simplicidade, sabe? Aquelas características que foram muito, vamos dizer assim, dizer a palavra certa. Foram muito pioneiros, originais. Foi pioneiro, foi método guerrilha de direção mesmo, assim. Eu vou fazer isso aqui porque vai dar um efeito. Então, agora nós vamos para o número 6. Hellraiser. Hellraiser, rapaz, Hellraiser também. Hellraiser. Renascido do inferno. O Pinhead. Tem gente que não gosta desse nome, né? Você pode já ser Renascido do inferno. O Hellraiser? Não, você chegava pra alguém assim, já se o Renascido do Inferno. O pessoal olhava assim, Que filme é esse? Não sei nem que filme é esse. Ou então, se você pega e fala assim, Hellraiser, você assistiu Hellraiser? Não sei nem que é. Engraçado. Eu acho que ele também é culto. Mas é porque esse nome Renascido do Inferno, ele é muito referente exclusivamente ao primeiro filme, né? O primeiro filme, apesar do personagem mais principal, entre aspas, que é o mais marcante da série, que é o Pinhead, aqueles cenobitas, né? Que são aqueles seres do inferno, aqueles demônios. Eles são anjos pra um, demônios pra outro, mas são seres assim, meio macabros, né? Pois é, a gente. Não estão ali pra coletar sua carne, não. Não fica muito claro o que é, qual é a intenção deles. Eles dizem que é uma mistura de dor e prazer e tudo mais. Realiza seus desejos mais horríveis e ao mesmo tempo condena sua alma pro inferno que for. Só sei que é o seguinte, o filme ele é do Clive Barker, né? Clive Barker. É muito icônico também. E o interessante dessa saga é que o vilão principal, que no caso é o Pinhead, ele acaba se tornando secundário na trama. Porque a trama mesmo da série de filmes envolve histórias particulares de pessoas relacionadas com o cubo, que é aquele cubo que é o enigma, que tem um enigma que liberta, que atrai o cenobitos, né? Pois é. Então, por exemplo, no primeiro filme, eu acho que se a gente juntar o número de cenas que os cenobitas estão aparecendo, são poucas. Deve dar uns 5 minutos de cena, no máximo. O primeiro envolve uma família meio tipo assim, um pai que tem um pai com uma madrasta, a madrasta traiu o marido com o irmão dele, e o cara é o cara que era aqueles cabras meio ruim, que se envolveu com droga, com prostituição. Era um cara peça ruim. Envolvido com essa coisa. Aí pegou o cubo, aí foi pro inferno. Quando ele renasce do inferno, aí que estou macabro. Só porque ele fugiu do inferno. Fugiu do inferno. Fugiu das presas lá dos cenobitas. E a mulher, a mãe, a madrasta, que é a amante dele, começa a ter que trazer alimento pra ele. O alimento, no caso, era sangue. Era sangue. Aí tinha que trazer, ela seduzia homens, trazia. É. E ele matava e chupava o sangue desses homens. Pra poder ganhar carne. Ganhar carne, se recompor o ser humano e tudo. Mas então, assim, o filme trata toda essa questão. Mas é tão horrível. É tão macabro esse sinistro isso. Que eu acho que até na época que foi feito. Eu acho que até hoje, você assistir, é uma das maquiagens, efeitos visuais e maquiagem mais bem feitos. Exatamente. Você vê ao longo do processo, em que o corpo dele vai ganhando mais tecido, vai ganhando mais pele e tudo mais. Isso. Ao longo do tempo. E também os personagens são muito interessantes, muito bem bolados. São complexos, eles têm histórias, eles têm os seus passados ruins aí. Então, essa série, ela também só não está mais bem posicionada na nossa lista, porque tem os filmes, já deve ter tido uns 6, 7 filmes. Aquela coisa, no segundo eles trataram de um, tipo assim, era um doutor, um manicômio, que tratava de passar. Não, cada filme tem uma história independente, mas com alguma outra ligaçãozinha. Agora, como eu estou dizendo, o problema é que os filmes, eles são ou acerto ou erro. Alguns filmes são muito bons. Eu acho que até o quarto é assim. Então, não, mas tem alguns filmes que são muito bons e alguns são muito ruins. Eu assisti há pouco tempo atrás, se eu não me engano, foi o sexto, que eu achei muito bom. É o do detetive. Já tem outro logo depois que não foi tão bom assim. É o quinto, não é bom, o sétimo não é bom. Pois é. Então, o problema é esse. É uma série que ela é meio irregular, mas não deixa de ter sido marcante pra gente. Sabe o que eu acho? Eu acho que Hellraiser valeu a pena até o terceiro, até o quarto filme. Porque até o quarto filme ele conta o prelúdio, que é a caixa de piada, né? Que é muito bom, por sinal. E até o terceiro eles contam a história do Pinhead. Porque o Pinhead se tornou aquele demônio que foi levado pro inferno. Ele era um general, soldado, assim. Pois é. Não, general, tenente, coisa assim. E teve a história do mundo. Mas tem sua mitologia, é um bom filme. E eu acho que valeu a pena a gente comentar aqui sobre Hellraiser. E agora vamos para o número 5. A Volta dos Mortos-Vivos. Rapaz, eu tenho que confessar uma coisa sobre esse filme. Esse foi o filme que iniciou a minha paixão por morto-vivo, que eu tenho até hoje. Eu também. Esse filme... Eu acho que é clássico demais. Ele é muito clássico e ele... Poucas pessoas sabem disso. Ele é o único... Esse filme e as continuações, claro, dele... É o único filme em que os zumbis falam. Miolos, né? Que em inglês é brains. Pois é, muita gente hoje em dia associa o zumbi ao miolo, não sei o que, E não sabe que é só por causa desse filme que ele é basicamente uma comédia. É, que o pessoal acha, rapaz, aí o Gordo vai cometer os miolos do cérebro. É por rapaz, causa desse acha, filme. É por conta dele, né? É. E outra coisa, rapaz, eu tenho uma história interessante pra contar desse filme, que é como ele tá falando aqui do Marquinhos. Vou te contar uma história aqui. Depois sabe, eu conto uma minha. Tá bom, eu sabia de primeira mão. Assim, eu tava em casa sozinho, eu devia ter uns 11 anos de idade, e esse filme ia passar a noite. Meu pai ia sair pra uma festa. E eu me lembro de assistir, não, eu vou assistir. Ele dizendo pra mim, rapaz, não faço terror, não. E ele dizendo, aquela coisa, pessoal, acho que todo mundo passou por isso na infância. O pai dizia, não assista, mas você tem e vai assistir. Eu assisti e dormi. Rapaz, quando deu uma hora de madrugada, eu sem me tocar, eu estava na cabeça, no pé da cama do meu pai, sentado, pegando no pé dele assim. Pra quê? Tipo assim, já chorando, assustado. Aí ele, o que foi, meu filho, o que foi? Aqui, tô com medo. Aí, assim, eu não disse pra você, eu não disse pra você, assim, vá pro seu quarto, vá. Eu fui com a arma entre as pernas, logicamente, me cobri dos pés à cabeça e fiquei aquela coisa ofegante embaixo do rapaz. Tudo lembrando de uma cena desse filme que é quando veio uma mulher que ela era do grupo lá de punks, punk, que né? Vão lá pro cemitério, não sei o que, que tem uma das que fica nua, que tem o cabelo ruim. Aí ela, né? Morta pelos mortos-vivos lá, aí ela ressuscita como morta-viva. Aí ela vem assim andando, aí vem um mendigo. Aí o mendigo tá assim parado no meio da neva, olhando, vendo aquela coisa, silhueta de mulher. Ela vindo andando, andando, bem andando, sensual, né? Bem sensual. Ele. Aí ela vem assim, aí dá uma bocada nele assim, uma bocura gigante. Com a cara, com a cara horrível. Assim, aí já mata o cara. Rapaz, acho que quando eu vi aquela cena, me marcou tanto. Marcou. Eu morri de medo. Assustou, né? Assustou. Rapaz, esse filme marcou muito, porque. É aquele negócio, tipo assim, ele mostrou como um morto-vivo é difícil de você parar, né? Mostra, tipo assim, eu lembro demais que era uma barreira policial e os mortos-vivos vindo correndo no final da rua. Tanto que até hoje em dia, quando eu tô numa rua vazia, de noite, eu olho pra esquina e eu imagino vir um exército morto-vivo, uma multidão, chegando. Foi por causa desse filme. E ó, quando eu assisti esse filme a primeira vez, graças ao bendito, abençoado Corujão. Que é o Corujão, era o que era o. Foi, eu acho que é a maioria desses filmes Corujão, aqui. O Corujão salvou as noites de madrugada de muitas adolescentes, viu, pessoal? Acho que todo mundo vai concordar com isso. Pois se é. Se não fosse o Corujão da Globo pra passar filme, você ficava. Pessoal ia pra rua. Você ficava acordado, só esperando o que quer passar no Corujão. Pois é. Porque hoje a gente tem acesso à internet, baixa o filme que quer pra assistir. Assiste a hora que quiser. Assiste a hora que quiser. Antes não, você ficava deitado. Esperando. Opa, vamos ver o que vai passar no Corujão. Não, e no meu caso, era aqui assim, em casa, no meu caso aí, meus irmãos, era assim. A gente ia se deitar e esperava ver nossos pais se deitar no quarto deles. Daí a gente se levantava. Para fazer esse podcast, pode não, pode não. Então, e daí a gente se levantava, ia pra sala e ficava assistindo. Às vezes eu ia sozinho, às vezes meu irmão ia. E o sino do Corujão repetia bastante também. Então esse filme de terror, a grande maioria do filme de terror, a gente conheceu através do Corujão. E tinha também Bandeirantes, Cine Trash, aquelas coisas assim também. Todos esses. Pois é. Mas, no meu caso, eu lembro quando eu assisti A Volta do Monstro da primeira vez, eu sabia pouco sobre Morto Vivo, eu não sabia praticamente nada. E eu fiquei tão aterrorizado que eu lembro que eu fui me deitar no meu quarto, armei a minha rede e me deitei. No meio da noite, eu acordei, doido pra mijar. Quem disse que eu tinha coragem de abrir o olho? Rapaz, eu lembro que eu tinha. Eu fiquei muito tempo, que pra mim pareceram horas, de olho fechado, com medo de abrir o olho e ter o zumbi. O zumbi que me marcou nesse filme foi aquele mais nojento, mais melecado que sai de dentro do tambor. Ah, sim. Pronto. É horrível. Aquele zumbi me marcou, que ele chega e come a cabeça do líder lá da gangue e tudo mais. Aquele zumbi ali, eu tava com medo de abrir os olhos e ver ele na minha frente. Um monte desse também era um que ele assustava. Assustava. E eu abri os olhos e não tinha coragem no banheiro. Ou seja, eu acho que eu devo ter algum problema algum problema lá na minha bexiga. Até hoje, por causa do tanto que eu segurei nesse dia. E eu Você ficou com urinária. E o pior é que é o seguinte, o filme, ele foge às regras. As regras que foram criadas eventualmente no filme de zumbi. Que, por exemplo, nesse filme não tem negócio de atirar uma cabeça e matar. Não morre não, você pode cortar a cabeça e o zumbi continua vindo. Se você pode cortar a mão continua vindo. Eu acho e que assim, os zumbis são inteligentes. São. Eles falam, eles comunicam. Tanto que tem uma hora que eles chegam e pegam os paramédicos, aí um zumbi vai andando, pega o walkie-talkiezinho e fala. Mande mais paramédicos. É. Então, esse só que filme... isso acontece mais no 2. Não, no 1 um também. Tem no 1 um também. Tem isso, não tem? Acho que é mais no 2. Não, mas no 1 um tem. No 1 um tem tudo isso. Tem. Mande mais policiais. Tem tudo isso no 1. Um. E... então, mas me marcou muito. Na, hoje em dia, a gente reassistindo. Ele é mais uma comédia que qualquer outra coisa, mas é, não deixa de ter. Agora sim, mas ele também foi outro. Ele foi uma escola para os filmes de hoje. Até mesmo o seriado The Walking Dead, né? Ele também tem as suas características desses filmes antigos. É. Né? E ele foi. Eles vão devagar, vêm mais depressa. Ou então eles não param, eles são tipo assim, não param até você fazer alguma coisa. Pronto. Então, e o final desse filme também é muito icônico. Eu não quero falar não, porque talvez alguma pessoa queira assistir. Não tenha assistido. Mas esse filme, ele é muito bom e vale a pena demais assistir. Todos esses na nossa lista valem a pena assistir, pelo menos o primeiro. Pelo menos os que estão aqui no top 10, pessoal. Vamos lá. Pronto. E agora vamos para o número 4. A Hora do Espanto. É o famoso... Fright Night! Fright Night, A Hora do Espanto. Fright Night. Rapaz, engraçado, né? Aparece o programa Fright Night! Rapaz, é clássico! É muito clássico, demais. Muito clássico. A trilha sonora do filme é toda muito clássica também. As cenas são muito icônicas. E o interessante desse filme é o seguinte... Pra quem não sabe, em parênteses, pessoal, A Hora do Espanto é um filme de vampiro. É pra mim, é o filme de vampiro. É o filme de vampiro. É o melhor filme de vampiro. Então, assim, ele trata daquela questão clássica da história de vampiro. O vampiro que tem a sua vida, que quer pegar suas presas. E... alguém que quer matá-lo. É. No caso do filme, é sobre o Bruce. Andrew Brewster. Só lembro só o nome dele, Brewster. Que ele começa a desconfiar de umas coisas que o vizinho novo dele tá, tipo assim, de ver o vizinho chegando com as mulheres, não vê as mulheres saindo, escuta gritos, ele vê o vizinho levando o que parece ser uma pessoa dentro do saco preto e tudo mais. E aos poucos ele vai desconfiando que esse vizinho seja um vampiro. E aí ele vai atrás de pedir ajuda para um apresentador de um programa de terror. Chamada A Hora do Espanto. Que é o Peter Vincent. Que é um senhor que ele tem um programa de terror. Ele não acredita. Ele fez filmes de matar vampiro. Ele não acredita em nada disso, mas o pop do Brewster não tinha para quem recorrer. E achou que esse cara não entendia do assunto e foi lá falar. E aos poucos o próprio Peter Vincent aceita a ajuda dele, aceita o pedido de ajuda, vai lá e também descobre que é verdade, que realmente o cara é um vampiro. E o povo do velho fica morrendo de medo. É muito engraçado. A participação desse ator, eu não lembro agora o nome dele também, mas realmente foi muito icônica. É o papel que mais marcou assim da carreira desse ator pra mim. É, com certeza. E o filme é muito divertido também. O filme ele levantou, ele segue bem assim as regras mais clássicas. Mais tradicionais, dos vampiros, né? Que é a questão do sol, luz do sol, o alho. Água benta. E ele introduziu um aspecto que eu não conhecia na mitologia dos vampiros. Foi esse filme que me apresentou isso. Que é que o vampiro não pode entrar na sua casa. Isso, a não ser que seja convidado. Não tem certeza, tem que ser convidado pelo menos uma vez. Ele entra do jeito que ele bem entender. É, mas ele tem que ser convidado para entrar a primeira vez. Ou seja, você dentro da sua casa, você está protegido, portanto você não convide ele para entrar. E outra coisa interessante também teve a questão dele transformar uma amiga no cara, lobisomem, virou um lobo. Pois né? Então esse filme. E ele pegar a namorada dele e transformar numa vampira, que ela se parecia com um antigo amor. E ele tinha um servo também, que era uma criatura meio... meio zumbi, né? Meio zumbi meio também, zumbi. Um pouquinho. Era o guardião dele. Então é muito interessante. Esse filme, esse primeiro, principalmente, mas o segundo também. Não, o segundo é muito bom, que é a continuação. É. Muito direta desse primeiro. Continuação direta. Que se trata da irmã do nome do vampiro, é o Jerry Dandridge. É. Que a irmã dele é uma atriz, performática, não sei o que das meio cantora. É cantora, meio atriz, assim, de altas performances corporais, não sei o que, muito conhecido no mundo. E ela tem uma trupe, né? É. Tipo, como se fosse assim, uma é um como inseto, outra é um vampiro também, e outra é um lobisomem mesmo. É, pois é, então, os outros. É interessante ver que é um grupo grande de monstros que tá perturbando. Então, é uma série de filmes que é muito divertida. Sabe o que eu mais me lembro dos dois? Da namorada do Brewster nesse filme. O que tem? Ela é muito gata. Ah, é? Tu lembra dos caras? Eu sou suspeito lá porque eu tenho queda com mulher loura de olho fecho. Ah, é? É. Eu não sabia dizer. Tá certo. Mas é como eu tô falando. Mas é aquela pessoa, a atriz era muito bonita. É. Aquela não, adolescente assistindo a mulher bonita na televisão. Pois é. Mas é muito divertido. Então, o primeiro filme, ele praticamente tem aspectos de comédia também. Tem, todos os dois. Porque é muito interessante você ver, muito curioso. É um filme que vale a pena mesmo assistir. É A Hora do Espanto, apesar de ter um remake novo. O remake ficou bom, não ficou uma coisa ruim. É, o remake é bom. Né? Mas assim, acho que os dois primeiros ainda, pessoal, são muito clássicos e vale a pena pra quem quiser ver um bom filme de vampiro, assista A Hora do Espanto 1 e 2. Pronto, agora vamos para o número 3. Um lobisomem americano em Londres. Olha, quem é que não lembra de Um Lobisomem Americano em Londres? Só quem não viu. Quem não viu mesmo. Só que não Mas viu. É muito bom, pessoal. É. Olha, eleito... Assim, ganhou prêmio de melhor maquiagem do cinema. Oi. A mutação do lobisomem é toda feita com maquiagem e efeito visual. Não tem efeito especial. É muito fantástico esse filme. Ele tem uma atmosfera muito sombria. Ele também tem elementos de humor, como a maioria desse filme que está falando. Só que em momento algum, os elementos de humor sobrepujar. Mas não é sobrepujar que eu tô falando, sobrepor. Sobrepor. É. Eles não sobrepõem o aspecto macabro da história. Macabro da história, com certeza não. Pois é. Eu lembro muito mais dos dois caras caminhando no... No começo do filme. Tipo na Irlanda, na Escócia, por ali. Eles estão ali, tipo, turistas, tipo, querem acampar. Aí que eles saem do bar e vão sozinhos. O cara vai vão pela estrada. Não vão pelo pântano. Pronto. Aí eles vão pelo pântano. E olha, uma coisa que marca muito... Dá um arrepio até hoje quando eu escuto. É aquele uivo. É um negócio assim meio escrito. É um grito. É um grito assim meio uivo. Rapaz, esse medo que eu senti se eu estivesse na pele desse camarada ali no meio do mato. Pois é. Então, esse filme ele conseguiu realmente, tipo assim, além de ele elaborar bem a mitologia do lobisomem, de uma forma bem marcante mesmo, bem forte. Todos os aspectos mais famosos, né? Ao mesmo tempo, ele conseguiu desenvolver um personagem muito carismático, que é o principal, que é o que perde um amigo, e também ele lança elementos sobrenaturais diferenciados. Por exemplo, ele começa aos poucos a ver a aparição do amigo dele e de outras pessoas que ele matou, que foram mortos por causa dessa maldição e tudo mais, e ele fica naquele conflito, porque às vezes ele se transforma num lobisomem, que essa transformação, como o homem mencionou, é fantástica, vencedora de Oscar de efeitos especiais, maquiagem e tudo mais. E é muito visceral as cenas dos ataques dele. Porque ele não é um lobo, ele é um monstro. Ele é um monstro e é o pessoal grande. Não é um lobisomem que anda de duas patas, de ele é quadrúpede. Ele é realmente um lobo grande, mas maior, é um lobo mais forte. Um lobo assim, monstruoso mesmo, aquela coisa assim, gigante. E ele, quando ataca, ele ataca pra dilacerar, pra destroçar. É muito violento as cenas. Ele chega mordendo, arrancando as cabeças e tudo mais. Então, não é um filme que se prende apenas às cenas de horror. E o próprio, tanto que o não próprio, tem tantas cenas assim. E o próprio lobo é. Muito aterrorizante. Você vê o monstro dele, o aspecto do monstro. Foi muito bem criado. Pois é, então esse filme realmente ele é um filme bom de verdade. É um filme muito bom. Dirigido pelo John Landis. John Landis, diretor clássico dos anos 80. Pena que esses caras se perderam. Assim, fizeram tantas outras coisas. Pois é, só na época. Só na época. Fizeram, aí depois foi um filme menor, tudo mais. É um problema na indústria, né? Com certeza. Bem, mas agora vamos passar para o número 2. Sexta-feira 13. O famoso... Friday the 13th. O famoso Jason Voorhees. Jason Voorhees. Quem não conhece o Jason, né? Eu acho que hoje o Jason é mais conhecido do que Mickey Mouse, do que o Superman. Eu quero comparar com Mickey Mouse. Mickey Mouse é conhecido mundialmente, cara. Não sei. Mas o Mickey Mouse, quando chega perto de você, não tem aquela música assim. Tudo contribuiu. O filme, a série de filmes da Sexta-feira 13, Não poderia. Eu acho que é o filme de terror que mais influenciou os filmes de terror que vieram depois, que foi feito na época. Filme de serial killer, né? Vamos dizer assim. Em todos os aspectos. Alguns tanto aspectos a direção do filme, os efeitos especiais que na época foram. Os assassinatos em si que aconteciam, a cena, forma como acontecia. A cena das mortes eram muito cruéis, eram tipo assim, foram muito. Pra época era um negócio realmente muito revoltante. Porque hoje em dia a gente pode até olhar e ver um defeito ou outro. Agora depende, assim. Você sabe que um filme ele tem que alcançar um objetivo de marcar, de como a gente tinha comentado aquela vez, assim, ele tem que provocar uma sensação. Se ele provocou essa sensação em você, é porque ele funcionou, concorda? Exatamente. Mas esse filme tem isso. Esse agora tem gente que diz, ai, que filme violento é esse? É muito violento. Isso aqui. Mas olha, pessoal, aquela coisa. Eu acho que a gente tem que ver isso como cinema. Cinema é arte. A arte não quer dizer que está imitando a vida. Mas se a gente for olhar aqui por aí hoje, nesse mundo, meu Deus, acontece coisa pior. Pois é. E o Sexta-feira 13, né? Que tem um dos personagens de terror mais marcantes de todos os tempos, que é o Jason, com aquela máscara de rock dele, com aqueles olhos vazios. Que você só vê a escuridão mostrando que ele não tem nada de humano ali. Você não vê nenhum sentimento, ele mata e pronto. Então, assim, eu acho que se tornou. Você observar o filme é uma coisa tão mecânica, né? Pois ele pega, chega lá e mata e pronto e vai-se embora. Ou seja, ou você foge, ou você se vira aí pra ele não lhe matar. Mas é aquela coisa assim: o que mais o pessoal comenta sobre Sexta-feira 13, que é um clássico de comentário. Mas assim, pô, cara, só corre, e o Jason tá só andando. Tá só assim, andando. E minhas espera tá aqui do teu lado e te pega. Mas cara. É porque o Jason, as pessoas não se tocam. O Jason não era só um monstro que andava. Ele tinha capacidade sobrenatural também. Tinha? Tinha. Não, não menciona isso. Mas esse negócio dele aparecer do seu lado quando ele tava andando, não é porque ele corre por trás, não. Eu acho que ele, além de ser. O que ele é, ele tem uma capacidade mais normal. Vamos dizer assim, até o quarto filme, ele era um psicopata, um menino que nasceu deformado e que a mãe escondia ele por ser deformado. Sim. E ele se tornou meio psicopata depois que mataram a mãe pois dele. Pois é. E a mãe dele era... A série se transformou. Ele, dizem que o Jason é o morto-vivo mais famoso do cinema, porque ele realmente é alguém que morreu. E voltou do inferno. Só que. É a história dizer que ele se afogou, né? Só que lá isso... no Crystal Lake, né? Mas mesmo que ele não tenha se afogado, ao longo dos filmes, ele é morto no final dos filmes. Sempre ele é morto e ele volta de alguma forma e ele tem um aspecto de morto-vivo, de criatura. Mas vamos dizer que ele, até o quarto filme ele sofre algumas pancadas ou cortes, alguma. Aí se diz que naquele filme ele morreu, né? É. Aí a pessoa se safa que sofreu. Não, mas a partir. É porque assim, a saga. O quarto filme. Quando ele realmente foi assassinado, ele mataram ele, que rapaz, meninozinho matou ele. E no quinto, né, o filme totalmente avulso, né? E no sexto, vem a história dizer que na Sexta-feira 13, o Jason foi ressuscitado. E agora o que eu acho legal, que é o seguinte, que a Alice é essa série Sexta-feira 13, diferente da maioria dos outros filmes de terror que a gente mencionou aqui, eu acho ela muito regular. Quase todos os filmes são bons e muito bons. Alguns não são tão bons quanto os outros. Mas a série, ela seguiu um rumo que ela foi evoluindo ao longo do tempo. E no começo ele era só um assassino. No primeiro, é a mãe dele querendo se vingar porque o filho dela tinha sido morto por causa da desatenção. Tipo assim, era a história dos monitores que cuidavam os monitores do acampamento. Que não tinha observado que o menino estava se afogando, né? Aí pois ele é. Ia se vingar. Então, primeiro é a mãe dele, no segundo já é ele, mas sem usar ainda a máscara. No terceiro é aquele. Um saco, né, no terceiro ele passa a usar a máscara, no não sei quarto. O quê. E. O quê? No quarto também tem a máscara. Né? No quarto em diante ele usa a máscara. No terceiro em diante é só a máscara. Então, o que eu acho legal é isso. É um filme. Nessa máscara dele. Eu acho ele um personagem muito puro. Ele não é um personagem que tem muita complexidade, não sei o quê. Ele é aquilo. Ele é um jovem. Um jovem não, ele era, né? Ele já foi um jovem. Que tem o desejo de matar as pessoas, de matar os jovens, de punir os adolescentes, o pessoal que vai para aquele lugar. E pronto, e eu acho isso, tipo assim, é um filme de terror muito puro, nesse aspecto. Ele não tenta se elaborar demais, construir histórias demais, não sei o quê. Ele é sobre aquilo, ele é marcante. É verdade, você tem razão. Eu acho que realmente Sexta-feira 13 marcou uma geração, né, com um filme de terror. E quem é que não lembra? E quantos milhões de filmes não vieram baseados nele? Baseados nele, assim, quem é que não lembra do da parte 6, em que ele é ressuscitado do cemitério, né? Que é engraçado que a história do 4, do 5 e do 6 são interligadas. O mesmo rapaz, menino que matou ele, no quinto ele sofre um, tipo, quase um bullying do cara que quer ser vingado, porque ele foi para um local de doentes meio perturbados, né? Assim, que ele foi meio perturbado com aquilo. E no sexto, ele já é adulto, né? O meninozinho que matou ele, ele é que vai tentar lembrando que matou a mãe, matou a irmã, matou os amigos dele e tal. Ele crava lá uma ferragem do cemitério no corpo do cadáver do Jason. Aí cai um raio e ressuscita. É uma cena, inclusive é uma cena bem feita no sexto filme. E que diz assim, pô, aí ele, então assim, vira mitologia. Ele ressuscitou numa sexta-feira 13. Pois é. Aí no sétimo tem a história da moça que é paranormal. Que ficou uma história boa também. E no oitavo, que eu acho um filme clássico, que é o navio depois da cidade de Nova York. É, ele em Nova York. Nova York, começa no navio e vai pra Nova York. Assim, e é um filme, eu acho um dos melhores. É um dos melhores. Esse que ele vai pra Nova York. É muito bom. Então, o que eu acho legal dessa série. Tem aquela cena que tá andando nessa calçada da. Aquela principal, aí chuta o som dos punk. É. Aí os caras, ei, mano, qual é? Não sei o quê. Aí puxa a faca, aí ele levanta a máscara. Aí os caras, não, tá bom. Desculpa. Aí baixa a máscara. Pois é, então. Isso é um pouco de comédia do terror, né? Foi, mas é uma coisa que não é tão comum na série do Sexta-feira 13. É, engraçado. Não né? são não filmes é. Muito. O oitavo ficou com essa característica diferente. Pois né? Mas é o que eu tô dizendo. Essa série, ela é muito boa por causa disso, porque ela é muito constante, assim, os filmes são muito bons, tanto que o oitavo filme é um dos melhores. Qual é a outra série que tem tantos filmes e você pode dizer que o oitavo é um dos melhores? Uma série que continua várias então, sequências. Então, a gente o oitavo é muito se bom. Eu fosse aconselhar, eu diria que é indispensável você assistir o 1, 2, o 3, o 4... O 5 nem tanto. O 6 é bom. O 6 é bom, o 7 mais ou menos. O 7 mais ou menos e o 8 é bom. E o 8 é ótimo. Agora, por favor, pessoal, não assistam Sexta-feira, parte 13, parte 9. É muito ruim. Eles cresceram a história pra uma história totalmente diferente. Não tem nada aquele, a ver. Aquele, aí tem o. E tem o décimo. O décimo que é o Jason X, né? Jason X, que é no futuro. Que não dá. Ele realmente, ele não só. Eles tentaram atualizar a coisa. O Hollywood de hoje quer ganhar dinheiro de qualquer jeito. Vocês entendem. Pois né? Mas realmente não é tão legal não esse Jason X. Eu conheço pessoas que até gostaram, sabe assim? Que até acharam interessante. Eu comecei. Mas eu acho que é porque são pessoas que não devem ter conhecimento dos antigos. Os antigos, os originais. E o remake que teve há pouco tempo. Muito bom. Foi bom, foi bom, bem legal. Ele conseguiu manter assim meio a. Ele aquela temática. É interessante. Tu lembra que a gente foi ver no cinema esse filme? Há algum tempo, alguns anos atrás. E era assim: começa um resumo do primeiro filme. Um resumo do primeiro, um pedaço do segundo. Da história do 2, como se fosse do 2, e depois é o terceiro depois filme. Depois é o terceiro. Sim. Ou seja, muito ele, bom, pessoal. Esse primeiro. Esse primeiro é exatamente. Ele condensou a história dos três primeiros filmes. Exatamente. Então, se você quiser assistir, pra se atualizar do personagem, mas, o remake. Você pode assistir o remake também. O remake é bom, pessoal. Remake é legal. Poucos remakes a gente pode falar que tão são bem. Bons, Diferente do nosso primeiro lugar. Merece um podcast depois de falar só sobre remakes. Sobre remakes desses filmes que ficaram pois bons é. Atualmente, né? Pois é. E agora vamos para o nosso primeiríssimo lugar. Que é o... A Hora do Pesadelo. Quem é que não vai ficar dormindo com o pesadelo? Eu já fui. A Nightmare on Elm Street. Grandíssimo Fred Krueger. Mas Fred... Mas quem que não fala, rapaz, o cara brinca assim no meio do povo assim. Ei, tá a cara do Fred Krueger. Pois é. Agora, só pra deixar claro, pra algumas pessoas que provavelmente vão discordar da gente, que o Sexta-feira 13 deveria estar em primeiro lugar e o Hora do Pesadelo em segundo lugar. Eu acho. Eu acho que o Sexta-feira 13 poderia estar em primeiro lugar. Mas não, assim, na verdade. Aqui, você tem uma razão no determinado detalhe. O negócio é o seguinte, eu acho que esse primeiro e segundo lugar são praticamente pau a pau. A única diferencial da Hora do Pesadelo... Porque foram duas séries que despertaram muita coisa, né? Pois é. E o negócio é que a Hora do Pesadelo, diferente de Sexta-feira 13, ele conseguiu ser um filme mais diversificado. Na Sexta-feira 13, basicamente todos os filmes são o quê? Pessoas que vão para aquele acampamento e ficam lá e são mortas pelo Jason e tem que dar um jeito de se livrar do Jason. Sempre. No primeiro é assim, no segundo é assim, no terceiro é assim. No quarto, no quinto. Já na Hora do Pesadelo. Aí a partir do sétimo já muda um pouquinho, sétimo oitavo. Já na Hora do Pesadelo, como foi criada uma mitologia toda, e a série ela seguiu rumos bem diferenciados. principalmente com o melhor exemplar, que é o melhor filme dessa série, que é o terceiro, que é o Dream Warriors, que trata Guerreiros dos Sonhos, que trata de um grupo de jovens que está internado por problemas psicológicos, que eles começam a fazer uma terapia de sono lá, em que eles têm a capacidade de entrar um no sonho dos outros, e no sonho eles conseguem adquirir a personalidade e a capacidade de personagens que eles queriam ser, de pessoas que eles queriam ser. Então, por exemplo, eles aprendem a utilizar do próprio sonho, da própria capacidade, para brigar, para enfrentar o Freddy Krueger, né? No sonho deles. Ou seja, um cara lá começa a sonhar que é um mágico, um mago, isso. E ele enfrenta através com magia o Freddy Krueger. Uma meninazinha lá, ela é toda certinha, ela se vê como sendo uma menina de gangue, punk assim. Zona, não sei o quê. E ela vai enfrentar o Freddy com as facas, tudo mais. Então, é muito interessante você ver que os filmes conseguem se destacar em termos de história, de um pro outro. Agora você falando isso é interessante. Então, assim, falando do original da série, eu acho que tem um negócio muito interessante, porque ele é muito aterrorizante. É. Ele é um terror carregado. E justamente. Realmente macabra. E a música tema do próprio Hora do Pesadelo é clássica, né? É. E justamente o primeiro filme, partindo já dele, o legal é que a questão dele ser uma criatura dos sonhos permitiu com que o pessoal, os diretores, a produção, fizesse assim situações muito diversificadas de horror. Numa hora ele assume uma forma diferente, numa hora o cenário é completamente diferente e tudo mais. Então é muito diversificado, por exemplo, a forma que ele persegue os jovens para exterminar cada um. É muito interessante, isso é um dos aspectos mais fortes desse filme. Tirando a parte da comédia, né? Que o Fred sempre ele é sarcástico. Ele é sarcástico, ele gosta de perverso, ele gosta de fazer aquela coisa pra incentivar a carnificina da coisa. Que é outro aspecto que ele tem acima do Jason. Isso. Que é porque ele tem uma personalidade própria, isso. Ele tem uma backstory interessante e tudo mais. Então, em termos de história, o A Hora do Pesadelo consegue superar a Sexta-feira 13. Quando vocês deveriam assistir, pessoal, é Fred vs. Jason, né? Fred vs. Jason é um filme que é divertidinho, é interessante ver um pouco dos dois personagens interagindo e tudo mais. Mas não é essas coisas todas, não. Mas é legal. Na verdade, não tem realmente isso foi feito apenas pra, sei lá, encher linguiça no cinema, fazer essas besteiradas. Pois é. Inventar de virar personagem. Teve um remake recente que, infelizmente, foi infeliz. Foi um fracasso, eu acho. Foi um fracasso. As pessoas não gostaram. Eles tentaram dar uma elaborada melhor na história do personagem, mas não ficou com o mesmo carisma que o outro tinha, não. Ele distanciou um pouco. Aí ficou meio chato. Realmente é um filme chato. Não é muito bom, não. E eu acho que é isso, pessoal. Essa foi a nossa lista dos top 10. A gente pode mencionar aqui rapidamente algumas menções honrosas que não entraram nessa lista. Na verdade, pessoal, são filmes que simplesmente eles entraram assim, como... Eles não são filmes de terror, mas eles têm um momento de suspense de terror muito forte. Alguns são terror, mas podem ser considerados de outra forma também. Eles são mais assim, ficção científica, mais ação, mas eles têm uns momentos de terror assim, bem apavorantes, e que eu acho que merece uma menção honrosa aqui no top 10. Por exemplo, Creepshow. Creepshow, porque pra quem não lembra, aquela é uma historinha baseada numa revistinha de terror. Que são cinco ele não é um filme, ele é um são filme. Cinco curtas-metragens. São cinco curtas-metragens que quem não lembra, são cinco histórias, pessoal. É a história do Dia dos Pais, que o pai foi morto pela filha e ele ressuscita e vem atrás da filha para querer o bolo dele. Tem uma segunda que é um cara que veio, que cai um meteoro na Terra e o cara toca, ele vira uma planta, ele fica virando planta. Pois é. O terceiro é de um cara que mata uma mulher e a namorada afogados. E eles retornam das profundezas do mapa pra pegar o cara. O quarto é de um babuíno que ficou preso durante anos numa caixa num colégio lá, numa faculdade. E o babuíno é meio assassino, né? Pois é. E a quinta e última história é do cientista que morava isolado no apartamento. Não gostava de muita sujeira e detestava insetos. E no final entra barata até pelos ouvidos dele, sai na boca dele. É horrível. Então, muito horrível. Essa série principalmente essa história do babuíno e a história do velho, das baratas, me marcou muito por causa da imagem mesmo. O babuíno correndo desesperado. Até hoje eu acho babuíno aterrorizante por causa desse filme. E esse negócio das baratas também, ele lida com o medo de muitas pessoas, né? Que as baratas chegam invadindo, pulando em cima de você e tudo mais. Então a gente acha que esse filme ele marcou muito, a gente via muito. Merece essa menção. E duas menções honrosas que a gente vai falar aqui agora. que a gente ficou em dúvida se colocava ele nessa lista, é o Predador e o Alien. E o Alien. Porque é o seguinte, são sagas que, apesar de terem elementos de horror bem marcantes, são monstros que eles estão enfrentando, mas eles têm muito de ação e tem muito de ficção científica. Porque envolve tecnologias avançadas, outros mundos, as coisas assim, esses temas que são mais marcantes dentro da ficção científica. Mas não deixa de ser, assim, provavelmente a gente vai fazer outra lista de top 10 filmes de ficção científica, ou de ação. E a gente inclui eles. E a gente vai com certeza falar sobre eles. Mas assim, merece assim, uma menção honrosa por momentos, porque os seres desses filmes foram bem criados, são ícones do cinema, né? Merecem um destaque assim, valoroso na cinematografia internacional, certo? Foram muito bem feitos. Então eu acho que a gente tem sim que dar aqui assim. Vamos aqui aos aplausos para esses filmes. É, claro. Porque eles merecem nossa atenção. Aí também tem a série Halloween. Halloween, né? A série Halloween é interessante. Ele tem uma história legal e tudo mais. O problema que eu acho é que ele chupa muito do Sexta-feira 13. Demais. Ele na verdade, coisa muito clássica. Ele parece uma mistura do Sexta-feira 13 com o Hora do Pesadelo. É. Tem o background do Hora do Pesadelo. E tem os elementos assim de terror. Que foi feito, eu sempre ficava tentando equiparar, rapaz. Ele é um serial killer, mas ele não é melhor do que o Jason, né? Nem é tão perverso quanto o Fred Krueger. Aí eu fiquei pensando assim, uma coisa que me marca do Halloween só é que pra mim é o segundo filme que se passa no hospital, certo? Que é os antigos, só não tô falando do remake novo que foi feito, que também é muito bom. Mas eu tô falando também, não só dessas cenas, mas eu tô falando da trilha sonora do próprio Halloween. A trilha sonora é muito icônica. Boa, ela realmente, ela marca. Eu lembro até o um joguinho do Atari. Que você tava andando e vai... Os bichinhos, e aparece lá o Michael Myers. Eu joguei isso. É marcante demais. E pra mim, marcou no Halloween, o Halloween 3, que poucas pessoas que eu conheço assistiram. Porque ele seguiu um rumo completamente diferenciado do outro. Ele não tem o Michael Myers, ele é sobre uma empresa que estava fabricando as máscaras de Halloween. Que quando você está assistindo, tá com essa máscara e assiste um comercial na televisão que eles fazem, você morre, começa a sair uns vermes dentro de você. É uma coisa horrível. Ele me marcou porque realmente é uma imagem perversa. E o final do filme em que dá a entender que meio que o mundo acabou por causa dessas máscaras, ou pelo menos muitas pessoas morreram. Mas assim, eu acho que ele é um filme que fala mais assim sobre, parece uma coisa assim meio Dia das Bruxas mesmo, sabe? Vamos fazer um filme. Ele é muito diferente. Um conto do Dia das Bruxas macabro. Pois parece é. Isso. É Halloween, mas não tem a ver com Halloween. Não é uma terceira parte. Não, é independente. Tanto que a série do Michael Myers continua no quarto filme, que é a volta de Michael Myers. Exato. Né? E no quinto filme também. Mas não é um filme marcadinho. Também tem o Halloween H20, que foi 20 anos depois, que também é um filme muito ruim, que não vale a pena ser assistido. Eu acho que o primeiro e o segundo filme são bons ícones do terror, com certeza. E vale a pena você assistir o remake 1 e 2, que foi baseado nos dois primeiros filmes. Exato. E também nós temos também o Tubarão, do Steven Spielberg. O Tubarão também, ele fez escola no terror, apesar de o filme a gente não poder considerar exatamente terror, porque a gente não está lidando com coisas sobrenaturais, não são serial killers. Nossa, é uma criatura, é um peixe que comia. É um, na verdade, um peixe com fome. Quem não sabe que é o famoso o rei dos mares, né? Ele é o maior predador que existe. Exatamente. Não, o filme é sobre um peixe com fome. Não é um. Não pode classificar. Ele não é um vilão. Ele é um vilão principalmente porque ele é um peixe que resolveu comer pessoas naquela praia. Mas ele é um peixe, então tipo, fica difícil de você considerar. Mas o Spielberg fez escola, ele fez questão de mostrar, por causa das limitações técnicas da época, ele fez questão de mostrar o mínimo possível do tubarão ao longo do filme, só no final que ele aparece mais, e também foi muito marcante por causa disso. Aí, mais uma menção honrosa é o Drácula, de Bram Stoker, que é um filme que ele... É difícil considerar ele como terror, porque apesar dele ter a temática de horror, ele é mais um filme de romance. Ele envolve romance, Eu considerei ele mitologia. Mais. Ele envolve a mitologia direitinho, então, mas é verdade. Mas ele é a história. Demais. Mas ele é a história absoluta do vampiro, né? Assim, ele meio que dá uma origem para aquela mitologia do vampiro. E é muito bem feito, é um filme que concorreu a vários Oscars, então ele merece o reconhecimento dele. É um bom filme, com certeza. E para mim também tem mais um filme que eu gostaria de mencionar, que é o Cemitério Maldito, que é um filme que é um dos melhores filmes, na minha opinião, baseado na obra do Stephen King. Ele é um filme que ele tem uma fotografia muito marcante, uma trilha sonora muito marcante. E ele é muito... Eu acho legal demais ver aquela criança que ressuscitou, causando terror lá no meio dos pais, no meio do... Tipo assim, era um bebê, né? Era um bebê que foi atropelado. Quase um bebê, né? É, e ele é colocado no cemitério lá indígena, em que a pessoa volta, mas nunca volta como era antes. E realmente é um filme muito marcante também, que ele merece a sua menção. E pronto. Eu acho que, assim, a gente comentou aqui sobre os top 10 filmes que marcaram a sua infância. Espero que vocês tenham gostado. E tenho certeza que vai fazer muita gente lembrar aí do que viu no passado. É. E de alguns momentos próprios, pessoais. E se você tiver alguma sugestão de filmes que a gente não colocou nessa lista, fique à vontade, deixe um comentário, diga quais são os filmes que marcam você, diga que ordem você botaria os nossos filmes e tudo mais. Se você discorda de algum deles, acha que algum filme deles não vale a pena, não é bom. E é isso, pessoal. Então, um abraço a todos e até o próximo episódio. Até o próximo programa, pessoal. Até mais.